cena em mais uma favela de samba. Entre choros, sirenes, um corpo coberto com manta. Pânico geral, luta em todos os arredores. Salvação ou castigo, pior dos piores. Parentes ausentes, solidariedade dos crentes. Curiosos, infelizmente, são cenas frequentes. Sexta-feira, nego, dia que a favela ferve. Vários rojões, porque os anões querem branca de neve. Só um corpo no chão, mais um nome na lista. Perícia, notícia, que corre a polícia. Trairagem, sem reação, disse o perito. Maldito homem que crê no homem, tenho dito. Humildade sem maldade é parede que apoia covarde. Às vezes quem planta flor escolhe tempestade. A justiça de Deus é reta, poucos alcançam a meta. O bem sempre vence o mal, aos olhos do poeta. Pra quem sofreu violência, frio, fome e sono, desde pequeno veneno do abandono. As diferenças que a vida traz, as curvas que a vida faz, a paz que promove a guerra, guerra em busca da paz. Linha de frente, debates, confrontos, tiroteios. Realizava sonhos, desejos, anseios alheios. Não há formas nem meios que justifiquem o fim. Foi assim, era uma vez Aladim. Saudade de quem foi, tristeza quem ficar. E seja como for, esteja em bom lugar. Infinito como o céu, tão lindo como o mar. O homem vem do pó e ao pó retornará. Saudade é quem se foi, tristeza quem ficar. E seja como for, esteja em bom lugar. Infinito como o céu, tão lindo como o mar. O homem vem do pó e ao pó retornará. Zona sul em choque, buchicho, vários toques do lado do corpo. Matou que os cartuchos de glock. O destino é traiçoeiro, dinheiro e bope a quem coloque. A vida de um guerreiro, parceiro, na mão do Loki. A comunidade chora, pede justiça, mas que justiça? Essa lei é omissa, isso é fato, não ponto de vista. Oportunista é mato, terror, relato, aumento, anseio. Prato cheio pra qualquer jornalista chato. Quem foi ninguém traz de volta, só traz revolta. Num constante rasante, a procura da cura, os moleque vai e volta. Sem carro blindado, colete, são a própria escolta. O pobre paga pelo rico que o sistema solta. A quem se apega a detalhes, maldade em todos os lugares. Invade todos os lares, todos sonhos pelos ares. Amares seguidos, atentos, milhares de olhares. Bombeta, jaqueta na camiseta, zumbi dos palmares. Projétil que das suas costas invadiu o peito. Apontava o concorrente eleito, suspeito do crime perfeito. Pilantragem é marca que mata o sujeito. Tatuagem o nome do filho no ombro direito. Linha de frente, debates, confrontos, tiroteios. Realizava sonhos, desejos, anseios alheios. Não há formas nem meios que justifiquem o fim. Foi assim, era uma vez Aladim. Saudade de quem foi, tristeza quem ficar. E seja como for, esteja em bom lugar. Infinito como o céu, tão lindo como o mar. O homem vem do pó e ao pó retornará. Saudade é quem se foi, tristeza quem ficar. E seja como for, esteja em bom lugar. Infinito como o céu, tão lindo como o mar. O homem vem do pó e ao pó retornará. E percebi que saudade senti, amigos perdi. Me deu pra curtir, porque se for, oh, rapaz de lugares, famílias e lares, amigos e bares, piores dos males. Como é que se faz pra viver? Procuro ser sempre mais que positivo. Procuro espírito de paz sempre comigo. Pra aqueles que quer chegar no lugar, cabeça em pé, sem desanimar. Ô Aladim que tá nesse meio, guerra sem freio. Quero que fique de pé pra nunca cair. Espero que tenha fé pra tu prosseguir com muito amor. Oh, boy. Yeah. Muita paz, muita paz, muita paz. Pra você e pra mim, enfim, era uma vez Aladim. Saudade de quem foi, tristeza quem ficar. E seja como for, esteja em bom lugar. Infinito como o céu, tão lindo como o mar. O homem vem do pó e ao pó retornará. Saudade é quem se foi, tristeza quem ficar. E seja como for, esteja em bom lugar. Infinito como o céu, tão lindo como o mar. O homem vem do pó e ao